Brasil de saída da El. Leda após direto bridge, intercepta uppers do Luno 6 após conforme rota do plano. Transponder 5005, controle 199, decimal 35. Boa noite, 85, a Pés Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano, coteje. Boa noite, 85, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, boa noite, Santa VM 2, canal elétrico, veio baixar e trabalho. Santa VM 2, ajuste 1012, apenas confirmando o trem de pouso baixado e travado. Ajuste 1012, baixado e travado, Santa VM 2. Santa VM 2, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós. Faça apenas um check ao equipamento rádio, que transmissão muito baixa. Santa VM 2, livre pouso, pista 1-0. Então, 3662 no solo 52, direita 121, decimal 9. Direita 219, 3662. Salvador, boa noite, Oceaner 6310, ILS X-Ray estável. Oceaner 6310, ajuste 10, 12, reporte baixado travado. Botará baixado, checado, Oceaner 6310, teria o vento? 110 graus com 8 nós. Graus 6310. Baixado, checado, Oceaner 6310. Oceaner 6310, autoridade pouso, pista 10, vento 110 graus com 7 nós, ajuste 10, 12. Livre pouso na 10, Oceaner 6310. Oceaner 6310, 56, direita 1219. Direita 219, Oceaner 6310. Polo Salvador, boa noite, Oceaner 6310, livrou na Foxton, escuta. Oceaner 6310, taxi via Alfa Juliette, portão 0612. Alfa Juliette para o 612, Oceaner 6310. Sol Salvador, boa noite, Felipe 5415, no pátio 35 da Formação Paulo. Tem quadro no 5? Avião, sério. 5415, confirme a hora do plano. É, eu já entrei em contato com a empresa, achei que eles já teriam feito um novo plano aí, porque nós tivemos um problema de manutenção aqui e estamos dando embarque agora e poderemos sair aqui dentro de uns 20 minutos. Entrei em contato novamente com a empresa para descobrir o horário do plano de voo. O 354 no 5 eu tenho para as 21h25. Qual é o estimado que o senhor tem para iniciar o acionamento e partida? Isso vai aí nos 20, 25 minutos. Ok, é porque o plano vai vencer, ok? Se o senhor demorar muito, 21h25 mais 45 minutos, ok? Informativo, a gente já entrou em contato com a empresa, pode solicitar o dose, seja feita a correção necessária. Ok, ciente, 354 no 5, Ilhéus, aprovado nível 1 no 40, decola da pista 1 no 0, perfil de saída coral, curva direita, transponder 0271, controle Salvador 119.35. Autorizado, Ilhéus. 140, decola da 10, curva direita, controle 1935, transponder 0271, perfil da coral, curva 415. 354 no 5, cotejamento correto, reporte pronto, ok? E, por gentileza, dê um feedback com relação a uma possível DLA, ok? Sim, se apontar a ponta, já dá o feedback, foi a melhor, o que que passa a fronteira. Para o feedback, acionamento, bono 88, posição 8. Bono 885, livre acionar Chametax, posição 08. Pode dar a frente. Tá 3858, passou dano. Tá 3858, ajuste no 0, no 2, reporte baixado e travado. Baixado e travou visual no 0, tá 3858. Autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 0 graus com 10 nós, tá 3858. Enter, pouso autorizado no 0, tá 3858. Salvador, 35415. 354 no 5, Saulo Salvador. Contato com a empresa, estou informando agora que a DLA foi feita para 22h20. 354 no 5, reporte pronto. Tá bom, reporte pronto, obrigado. contato 1664, 340, Serra da Mesa. Chegou 985, pátio Índia, no ponto para chame torno 895, ajuste chão 012. Tem pátio 18, pátio 12. Boa noite, 85 ali, mantém cabeceira 1-0. Zero. 3858 no solo, 04, direita, 121, decimal 9. Boa noite, 3858. Livrou, tá, 3858, boa noite. Boa noite, 3858, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, tá, 3858. Boa noite, 85, autorizado decolagem de pistão 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós. Autorizado decolagem 1-0, muito bem. Boa noite, 85, decolada 07, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. 154 no 5 é o solo? 415. Ok, o senhor poderia confirmar com a companhia se a DLA foi feita aqui mesmo em Salvador? Deve ter sido feito lá do aeroduário, lá na central em São Paulo, lá em Campinas, mas a gente vai confirmar com ele aqui, vai ser aqui. Ok, gente, obrigado. Siga. Ah, ok, obrigada. 354 no 5. Quatro no 5, solo? Ok, checamos com a sala de plano de voo central, ok? A mesma chegou com, em todos os sistemas e não possui a sua DLA, ok? Pelo sistema que a gente tem aqui, a gente viu que a companhia fez duas DLAs, a primeira para as 20h40, a posterior 21 e 25, é a última que a gente tem, ok? Gente, vai entrar em contato com a empresa novamente, muito obrigado. Salvador, boa noite, zona 398. Zona 398, ajuste no 0 no 2, reporte baixado travado. Reportarei, tá ajustado Mi 12 na 398. Baixado e travado, estabilizado, vou na 398. O solo? Passou. Ok, informo que seu plano chegou, a sua DLA, corrigindo, chegou, 2220, ok, chame pronto para o acionamento. Paulo Salvador, boa noite, Xenero 6310, autorização Recife 370. Confirme? É o Xenero 6310, nossa autorização para Recife. Ok, o Xenero 6310, Recife aprovado, nível 350, via Peru 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5025, controle Salvador 11935. Autorizado Recife 350 pela Upper Week 58. Decola da 10 para o Caracaju com curva esquerda. Transponder 5025, controle 1935. Chame 6310. Chame 6310, cotejamento correto. Chame pronto, formação em curso Tango. Samará vai copiar Tango, chame 6310. Livre, continue a aproximação. 7. Bono 398, no solo, 20, direita, 121, 19. 19, direita, obrigado. 3528, baixado travado? Ainda não, senhor. Sente que eu tinha aproximação, reporte baixo e travado. Bom, 3-8, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, pega ver. Travado, 5-2-9. Trip 5-2-8, autorizado por uso, pista 1-0. Vento 1-2-0, graus com 9 nós. 0 com 9, certo. Confirmar o portão pro Bono 398? 08, a posição. 08, obrigado. Trip 5218 no solo 25, direita no 21-9. Direita no 219, 5519. 5218. Confirme? 3662, aguarde cópia. Puca! Solo 35218, livrou na escopeta. 35218, Alfa Kilo, pátio 3, posição 04. Alfa Kilo, pátio 3, pra 04, 5218. Então 3662, copia. Então 3662, Natal aprovado, nível 370, via Perzulu 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5031 no controle 11935. Então 3662, cotejamento correto, chamei pronto. No 5, livre essa na chame táxi, pátio 3. solo, Salvador. Channel 6310, posição 6, pushback acionamento. Channel 6310, libre acionar, chame táxi. Vai chamar pro táxi, Channel 6310. Salvador, é o trip 5216. Assistente da TAM, no perfil coordenação do nível 1950 a Caju. Sente, aguarde e cópia, trip 5216. Pode a cópia 5216. Aguarde, chama 3662. Aguarde. Salvador. Gente, chame pronto, 35415. Até a guarda-costa. O TAM 3662 inicia de imediato. Afirma, TAM 3662. De 662, livre acionamento, chame táxi, portão 01. Depois de acionamento, da 662. 5216, copia. O Mike Serra, confirme estacionamento que se encontra em pista de decolagem. Gente, é com o Mike Serra. Recife aprovado, nível 370, via Peruísque 58. Decola da pista 107, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5533, controle Salvador 11935. Serra, confirme a frequência do controle. É como é que Serra, cotejamento correto, informação em curso, tango, para acionamento, chame a torre, 1895. Confirme o PLB. A gente informe a torre, o PLB, é como é que Serra. Paulo, Paulo. 5415, livre acionar, chame táxi, espaço 3. O Oxalá 6310, o solo? O 6310 na escuta, tava faltando o operador do Finger aqui que acabou de chegar, agora a gente pode iniciar, tá autorizado? Afirmo. Muito obrigado, vai iniciar 6310. Esse 5216 na escuta para a cópia? Salvador, Altan 3858, solicitou 370 para Fortaleza, está ciente da Tango. Altan 3858, 370 Fortaleza, via Pêndulo 19, decola da pista 10, perfeito saída Momo, transição Froti, curva à esquerda. Transponder 5032, controle 119.35. Autorizado 370 para Fortaleza, Upper Zulu 19, decolada 10, saída será a Momo, transição Floti, transponder 5032, 119.35 é o controle, 3258. Então 3858, só confirmando, Momo, transição Froti, Foxtrot, Romeu, Oscar, Tango, Índia. Afirmo Momo, Froti, TAN 3858. Da 3858, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá pronto, 3858. É, como é que será na escuta da torre? Romeu, vai cantar, confirma. Gente, é como é que você é? Apenas para confirmar que o seu plano do seu é para as 22, vencendo já daqui a 4 minutos, às 22h45, o senhor fez alguma DLA? 14895, Gente, o Romeu Mike Tango, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, vento 110 graus com 9 nós. Romeu Mike para o táxi, o Chané 6310 está com 145 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, está alternando o Natal. Gente, o Chané 6310, táxi via Pátio Índia, no ponto espera, chame a torre no 8-95, ajuste no 0-1-2. Ajustado 1012, táxi via Pátio, Índia, ponto espera, 8-95, Chané 6310. Alô Salvador, muito boa noite, eu vou no 889, está ciente da informação Tango, pronto para cópia. No 889, aguarde cópia. Escuta. Oi Salvador, boa noite, 162, pronto, ponto de espera, pressão zero. Chamei a torre no 895. 295. Boa noite, 362, pronto, ponto de espera, pressão zero. 3662, utilizar diário, decolar pistão no zero, vento 120 graus com 9 nós. A gente decola no zero, vento 3662. Como é que é? 858, sou gate 3 para pushback também. 3858, aguarda. Aguarda 3858. Gente, o Eco Mike Serra, para a informação, quando o senhor vencer daqui a 1 minuto, o senhor fez alguma DLA? aguarde um minutinho para a coordenação.